Você faz caridade? Você é caridoso? Ou você só pensa em você? Então, o ideal é se render a Deus, como o próprio Deus pede em seu evangelho segundo ele mesmo, né? Ele fala, Krishna fala, abandona todas as variedades de religiões e se rendam a mim. Mas quem não faz isso deve pelo menos não pensar só em si mesmo, principalmente nessa época, né? Mas em todas as épocas, porque, como nós vimos, morrem mais gente de fome do que qualquer outra coisa. O assunto é esse, caridade, é o que nós vamos ver no programa de hoje. Vamos ler também o Shrimad-Bhagavatam, vamos ler o livro Krishna, vai dar tempo, né, Bimala? Acho que vai dar tempo. Você está optimizando o programa. Bom, então é isso aí, o ponto é se você faz caridade ou não. E que tipo de caridade? Qual tipo de caridade você faz? É o tipo no modo da paixão, no modo da bondade ou no modo da ignorância? É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Padya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Esses três versos têm um monte de itens e Prabhupada está explicando, né? Krishna falou todos esses itens e Prabhupada está explicando item por item. E o próximo item é a caridade. Ih, Bimala, você não ligou o relógio aqui, nossa. Você só otimiza o seu lado. O meu lado aqui você deixa tudo bagunçado, aí eu tenho que perder tempo, aí depois você fala que eu que fico enrolando aqui, gastando força da rádio. Então, o próximo item é a caridade. Você faça a caridade, Bimala, de ligar pelo menos um relógio. Depois você dá bronca e fala que eu não liguei. O próximo item é a caridade. A caridade se destina aos chefes de família, tá vendo? Então, quem deve fazer caridade? Os chefes de família. Os chefes de família devem ganhar a vida por meios honrados, honestos, tá vendo? Né? Sem contrabando. Como que é? Desculpem, um mestre de Prabhupada falava, é melhor ser um varredor de rua sincero do que um espiritualista farsante. É o mestre de Prabhupada que falou. É o mestre de Prabhupada que falou, não sou eu que estou falando, só estou repetindo. É melhor ser um varredor de rua sincero do que um espiritualista farsante. É. Então, os chefes de família devem ganhar a vida por meios honrados e gastar 50% de seu lucro para propagar a consciência de Krishna em todas as partes do mundo. Aí, tem gente reclamando que... como que eu vou falar? Os supostos religiosos dão 10%, né, do que ganham para a obra do Senhor, né? E quanto a gente dá para propagar a consciência de Krishna em todas as partes do mundo? Aqui Prabhupada está explicando, né, que primeiro, deve-se ganhar a vida de forma honesta e deve-se gastar 50% de seu lucro, do lucro, tá, para propagar a consciência do que sobra, né, do lucro. Não é do capital de giro, né, Bimala, como dizem. Para propagar a consciência de Krishna em todas as partes do mundo. Esse é o ponto, né? Rupa Goswami deu esse exemplo. Aquele Kulaveksha Shridhara, como que é aquele nome daquele devoto, Bimala? É minha cabecinha de pano. Kulaveksha, acho que é Kulaveksha Shridhara. Ele dava do que faltava. Ele dava do que faltava. Imagine, né? Então, mas cada um segundo a sua consciência, né? Ninguém aqui está pressionando ninguém, aqui só está falando o que Prabhupada falou, né? Estamos repetindo. Então, se a gente pode ajudar, se a gente pode ajudar a propagar a consciência de Krishna, de alguma maneira a gente deve fazer, né? De alguma maneira, cada um do seu jeito, colando, copiando, comprando livro, distribuindo livros, vendendo livros. O ponto é esse, a gente deve fazer essa que é a maior de todas as caridades, é a única caridade que liberta quem dá e quem recebe, que é dar Deus ao próximo. Agora, como você vai fazer isso, como você vai ajudar isso, aí é com você, né? O nosso dever é esse, propagar a consciência de Krishna, é o dever de todos os seguidores do Senhor Chaitanya, propagar essa consciência de Krishna. Agora, como cada um vai fazer ou se vai ajudar, aí é com a pessoa, né? Mas esse é o ponto. De alguma maneira, ajudar a propagar a consciência de Krishna, ou diretamente ou indiretamente. Desse modo, um chefe de família deve dar caridade para as sociedades institucionais que se dedicam a isso. Deve-se dar caridade ao receptor idôneo. Não é para qualquer um, não. Eu já vi isso pessoalmente, né? Quem merece caridade? Quem merece caridade? Só aquele que está propagando a consciência de Krishna. Seja ele brâmana, celibatário, mestre, guru, renunciado, ele está ocupado em propagar a consciência de Krishna? Ele vive fazendo isso? Então, essa é a pessoa que merece caridade. Ninguém mais. Caridade em dinheiro, né? Agora, a outra caridade que Prabhupada ensinou os devotos a dar ao mundo inteiro é Deus, na forma de alimento transcendental, Krishna Prasada. Então, as pessoas que não merecem caridade, a essas pessoas devem ser dada a Krishna Prasada, a misericórdia de Deus. Por quê? Com isso, essa pessoa não vai se degradar, ela vai se purificar. Agora, se você der dinheiro para o pecador vai pecar mais. É assim que funciona. Você dá dinheiro ao pecador, ele peca mais. Isso é caridade no modo da ignorância. Leva para o inferno quem dá e quem recebe. Então, desse modo, um chefe de família deve dar caridade para as sociedades institucionais que se dedicam a isso. Um templo, uma comunidade rural, um centro cultural que está pregando, né? Deve-se dar caridade ao receptor idôneo. Existem tipos diferentes de caridades, como se explicará mais tarde, caridades nos modos da bondade, paixão e ignorância. As escrituras recomendam a caridade no modo da bondade, mas não a caridade nos modos da paixão e da ignorância, porque é simplesmente um desperdício de dinheiro. Deve-se dar caridade unicamente para propagar a consciência de Krishna em todas as partes do mundo. Esta é a caridade no modo da bondade. E a única caridade que liberta quem dá e quem recebe. Todos os outros tipos de caridades prendem as pessoas no ciclo eterno de nascimentos e mortes. Tanto quem dá quanto quem recebe. É, gera um karma, né? Então a caridade deve ser a karma. E a caridade a karma é dar Deus ao próximo. Seja na forma de livros, seja na forma de conhecimento, seja na forma de alimento oferecido a Deus no altar. Tá bom, já parei de falar menos no começo, né? Já parei de falar, Bíblia. A senhora mandou. A senhora falou, a água parou. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é, traduzido por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. É muito simples. Você entra agora na nossa rádio krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Mas se você não quer ler na tela nem baixar nada, a próxima opção é Livros de Prabhupada. Já está passando aqui, você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, depois já aparece aqui o livro, não, o Bhagavad Gita como ele é, é o livro falado e escrito pessoalmente por Deus. O Bhagavad Gita é o Evangelho de Deus segundo o próprio Deus, sem intermediários, sem profetas, sem espíritos, sem fantasmas, sem adivinhos, sem especulação, não. É o conhecimento completo e perfeito, falado e escrito pela pessoa completa e perfeita, por isso é completo e perfeito. O Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, você já encomenda o seu. Chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, na sequência do programa, nós vamos ler... Não, agora o que a gente vai fazer, Bima? Bom, gente boa, agora sim, vamos ler mais um pouquinho do... Não, não tem nada para falar? Não, acho que não tem nada para falar, depois o Gita fala. É, vou falar que você prometeu que ia ler aí a carta dos distribuidores de livros e ainda não leu, hein? Ah, você não prometeu, você falou que ia ler, mas não prometeu. Quem sabe no próximo programa, tá enrolando, hein, Bimala? Oh, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Ah, não, isso aqui é demais. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. É, se eu fosse um pregador, eu saberia, Bimala, porque o pregador, ele estuda. Eu, infelizmente, eu ainda não consegui estudar os livros de Prabhupada. Eu só consigo ler, por enquanto, né? Tomara que Krishna deixe eu ler os livros de Prabhupada até morrer, né? Então, você que gosta de ouvir a gente ler aí, então pede para Krishna. Ó, deixa aquele doido lá continuar lendo os livros de Prabhupada. Bom, nós paramos aqui, né? Onde que os impersonalistas, eles acham, porque tomaram a ordem de vida renunciada a sannyasi, eles acham que viraram Deus. É, acha que virou Deus. Eu sou Deus, você é Deus. Namastê. Namastê, Narayana, não sei o quê. Namastê, Narayana. Eu sou Deus, você é Deus. Meu Deus interior, saúdo o seu Deus interior. É, aí já, você vê, nessa frase aqui você já vê, meu Deus interior. Já vê que ele não é, já está falando que ele não é Deus, que é meu Deus interior, meu Deus, não é eu Deus interior. Então, meu Deus interior, saúdo o seu Deus interior. Está vendo? Não é meu, é meu, eu não sou Deus. Está falando, é tão furada essa filosofia que até falando eles falam errado, né? Meu Deus interior, saúdo o seu Deus interior. Deveria ser assim, eu que sou o Deus que está aqui no interior, saúda você que é Deus e está nesse interior desse corpo aí. Ia complicar mais a filosofia furada deles, né? Bom, eles acham que são Deus. Acham que se tornaram Deus. E a conclusão dos devotos de Deus é diferente, como afirma, como explica, né? Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, neste verso que nós vamos ler a tradução. Segundo a filosofia dos devotos de Deus, o devoto é como Deus, como Narayana, não por se tornar Narayana, mas por se tornar o servo mais íntimo de Deus, Narayana. Grandes personalidades desse gênero agem como mestres espirituais para o benefício das pessoas em geral, e de tal modo, um mestre espiritual que esteja pregando as glórias de Narayana deve ser aceito como Narayana e deve-se prestar-lhe todos os respeitos prestados a Narayana. É, como o Prabhupada fala, o mestre que fala que é Deus, ele não passa de um cão. Na verdade, ele não passa de um cão. É o que Prabhupada fala, né? E a gente só repete aqui, né? Falou, o mestre falou que é Deus, então ele não passa de um cão. Imagina, Deus. Mas o mestre espiritual deve ser tratado como um Deus, porque ele é um vice-Deus, né? Ele é um representante direto de Deus. Assim como tem o presidente da república, tem o vice-presidente. E quando o vice-presidente está no poder, ele tem os mesmos poderes do presidente. Da mesma forma, o mestre espiritual deve ser aceito e respeitado como o próprio Deus. Mas o discípulo deve saber que o mestre não é Deus, nunca foi e nunca será Deus. É aquela história, né? A partícula de ouro nunca será a mina de ouro, a fagulhinha nunca será a fogueira, a partícula de luz nunca será o sol, mas é representante do sol, é representante de Deus. Então o mestre espiritual deve ser tratado e respeitado como Deus, mas quem faz isso deve saber que ele não é Deus e nunca será Deus. O grande sábio Maitreya continuou. É, então, exatamente. É porque as pessoas têm um pobre fundo de conhecimento, eles confundem, né? Porque qualquer um que represente Deus pode falar, né? Eu e Deus somos um. Por quê? Porque temos os mesmos interesses. E qual é o mesmo interesse? É ensinar o caminho de volta, é levar a alma caída, condicionada, de volta para casa. Esse é o interesse de Deus, e esse é o interesse do representante de Deus, o mestre espiritual. O mestre espiritual quer levar todo mundo de volta para a morada eterna de Deus, por isso ele vem ensinar o caminho de volta para casa. Então, quem age assim como um mestre espiritual qualificado, competente e autorizado pode falar, eu e Deus somos um. Como o dono de uma fábrica, o dono aí de uma fábrica, o dono de um mercado, né, tem o gerente. E o gerente, que é fiel ao dono da fábrica, ao dono do mercado, ele pode falar: eu e o dono da fábrica somos um, temos as mesmas ideias, temos os mesmos interesses. E depois outra, não precisa nem falar, né? Qualquer um fala: ver o gerente é a mesma coisa que ver o patrão. Os dois são iguaizinhos, né? Não é assim que falam? É, ver o gerente e ver o dono da fábrica, o dono do mercado, é a mesma coisa, porque os dois falam a mesma coisa. Os dois querem a mesma coisa, né? Não é assim? É assim, então. É assim até materialmente. O grande sábio Maitreya continuou: assim, Sanata Kumara, o melhor dos celibatários, após ouvir o discurso de Prita Maharaja, que era significativo, apropriado, repleto de palavras precisas e muito doce de se ouvir, sorriu com plena satisfação e começou a falar o seguinte. As palavras de Prita Maharaja perante os Kumaras eram muito louváveis devido a diversas qualificações. Um discurso deve ser composto com palavras seletas, muito doces de se ouvir e adequadas à situação. Diz-se que um discurso assim é significativo. Todas essas boas qualificações estão presentes no discurso de Prita Maharaja, por ele ser um devoto perfeito. Afirma-se que Jyasyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarvair Gunais Tatra Samasate Sura. Em português: todas as boas qualidades manifestam-se na pessoa que tem fé devocional inquebrantável na suprema personalidade de Deus, Krishna, e se ocupa em seu serviço. Isso está no Shrimad Bhagavatam 5.18.12. Assim, os Kumaras estavam muito satisfeitos e Sanata Kumara começou a falar da seguinte maneira. Sanata Kumara disse: meu querido rei Prita, fizeste muito bem em interrogar-me. Tais perguntas são benéficas para todas as entidades vivas, especialmente porque foram levantadas por ti, que vives pensando no bem dos outros. Embora saibas de tudo, fazes semelhantes perguntas, porque assim se comportam as pessoas santas. Tal inteligência é digna de tua posição. Maharaja Prita era bem versado na ciência transcendental. Todavia, apresentou-se ante os Kumaras como se a ignorasse. A ideia é que, mesmo que uma pessoa seja muito elevada e saiba de tudo, ela deve fazer perguntas perante o seu superior. Por exemplo, apesar de conhecer toda a ciência transcendental, Arjun fez perguntas a Krishna como se nada conhecesse. Do mesmo modo, Prita Maharaja sabia de tudo, mas apresentou-se ante os Kumaras como se nada soubesse. A ideia é que as perguntas feitas por pessoas elevadas à suprema personalidade de Deus, Krishna, ou a seus devotos, destinam-se ao benefício das pessoas em geral. Portanto, às vezes, grandes personalidades põem-se nessa posição e indagam de uma autoridade superior porque vivem pensando no benefício alheio. Quando existe uma associação de devotos, seus colóquios, perguntas e respostas tornam-se conclusivos, tanto para o orador quanto para a audiência. Assim, tal encontro é benéfico para a verdadeira felicidade de todos. Ouvir colóquios entre devotos é o único meio de receber a poderosa mensagem da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Por exemplo, o Bhagavad Gita é muito famoso em todo o mundo há muito tempo, especialmente no mundo ocidental. Mas como seu tema não era discutido entre devotos, não havia efeito. Nem sequer uma pessoa no Ocidente tornou-se consciente de Krishna antes que o movimento para a consciência de Krishna fosse fundado. Porém, quando o mesmo Bhagavad Gita foi apresentado como ele é, através da sucessão discipular, o efeito da realização transcendental manifestou-se de imediato. É igual um cartão de crédito que não está habilitado, né? Não está habilitado, não foi dado por pessoas habilitadas, ele não funciona e não vale nada, né? É um pedaço de plástico inútil. Assim como era o Bhagavad Gita, né? Já tinha o Bhagavad Gita no mundo inteiro, mas como não era dado por pessoas habilitadas, autorizadas, não tinha efeito. Não tinha efeito. Aliás, né? Aliás, o exemplo mais, a analogia mais correta é o leite tocado pelos lábios de uma serpente, né? O Bhagavad Gita era veneno. O Bhagavad Gita que tinha por aí é veneno. Que tinha não, que está por aí, que tem por aí, falado por pessoas desautorizadas, é veneno. É como o leite tocado pelos lábios da serpente. O leite é o mais maravilhoso de todos os alimentos, mas se é tocado pelos lábios de uma serpente, ele vira veneno, ele envenena as pessoas, ele afasta as pessoas de Deus. Agora, quando o Bhagavad Gita, como o Prabhupada está explicando aqui, o Bhagavad Gita como ele é dado por pessoas autorizadas, as pessoas se beneficiam, as pessoas se aproximam de Deus, as pessoas se purificam. Imagine, se purifica mais que tomar banho na água do Ganges, Bhima. Porque o Bhagavad Gita, como ele é mais purificante do que a água do Ganges, é mais poderoso que a água do Ganges, porque o Bhagavad Gita emana, puxa vida, o que a Bimba Bem está fazendo efeito. O Bhagavad Gita emana da boca de Deus. Você vê? E o Ganges emana do dedão do pé de Deus. Então, por isso o Bhagavad Gita é mais purificante do que a água do Ganges. E felizmente, por enquanto, né, a gente consegue se banhar nas águas do Ganges, do Bhagavad Gita, todos os dias. Eu não sei até quando Krishna vai dar essa misericórdia para nós, né, Bimala? Mas tomara que a gente faça isso até morrer, né? Então, quando o mesmo Bhagavad Gita foi apresentado como ele é através da sucessão discipular, o efeito da realização transcendental manifestou-se de imediato e continua se manifestando, porque quem está distribuindo o Bhagavad Gita no mundo inteiro são os seguidores fiéis de Prabhupada. Sanata Kumara, um dos Kumaras, informou a Prito Maharaja que seu encontro com os Kumaras beneficiou não somente Maharaja Prito, mas também os Kumaras. Ao ser interrogado por Narada Muni sobre a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o Senhor Brahma agradeceu a Narada Muni por dar-lhe a oportunidade de falar sobre o Senhor Supremo Krishna. Portanto, as perguntas feitas por uma pessoa santa a outra pessoa santa sobre a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ou sobre a meta última da vida, sobrecarregam a todos e a tudo transcendentalmente. Quem quer que tire proveito de tais colóquios recebe benefícios tanto nesta vida quanto na outra. Pode-se descrever a palavra Ubayeshan de muitas maneiras. De um modo geral, há duas classes de homens, o materialista e o transcendentalista. Ouvindo colóquios entre devotos, tanto o materialista quanto o transcendentalista são beneficiados. O materialista é beneficiado pela associação com os devotos, porque sua vida torna-se então regulada. Tanto que sua oportunidade de tornar-se devoto ou de fazer sua vida atual exitosa através do entendimento da verdadeira posição da entidade viva aumenta. Quem tira proveito desta oportunidade garante uma forma humana de vida no nascimento seguinte, ou talvez se liberte completamente e volte ao lar, volte ao Supremo. Concluindo, quem participa de um colóquio entre devotos é beneficiado tanto material quanto transcendentalmente. Tanto o orador quanto a audiência são beneficiados, e as pessoas comuns, os especuladores, também são beneficiados. ou coloque-o sobre temas transcendentais. Entre devotos, é benéfico para todos, sem exceção. Consequentemente, os Kumaras admitiram que não somente o rei fora beneficiado com tal encontro, mas também os próprios Kumaras. É todo mundo, né, que participa diretamente ou indiretamente, quem fala, quem ouve, quem está à distância, a vibração está chegando até ele purifica, exatamente, né? Assim como quando alguém canta, né, o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos os seres vivos que são atingidos por essa vibração são beneficiados, são purificados lentamente, é claro, né? É, Deus não é barato, Deus não é barato. Como dizem as pessoas, a fé sem obras é morta, né? Não adianta nada, né? Você tem o conhecimento, você... Bímola, não pega mais meu óculos, Bímola. Nossa, pega pela lente. Nossa, Krishna Balarama, nada. Ah, você nem percebeu, né? Aí fica embaçado aqui, fica difícil ler. Fica embaçado. É, não é fácil não, viu? Tá vendo? Até perdi o que eu estava falando aqui. Bom, então vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Você já atrapalhou aqui. Já sou ruim de serviço. Ainda você hoje está mais atrapalhante que ajudante. Está bronqueante. Bom, gente boa. Vamos parar aqui nesse verso onde Sanata Kumara prosseguiu. Meu querido rei, já tens a tendência de glorificar os pés de lótus da suprema personalidade de Deus, Krishna. Semelhante apego é muito difícil de alcançar, mas quando alguém obtém essa fé inquebrantável no Senhor Krishna, naturalmente limpa-se dos desejos luxuriosos no âmago de seu coração. É isso aí, ó. Não, nós paramos nesse verso ali para a gente lembrar onde parou. Krishna, nós devemos nos apegar a Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Por quê? Porque é a única pessoa que não tem a tendência a cair. Todo o conhecimento, todas as respostas estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado, que está à sua disposição na nossa rádio krishnafm.com.br. Você entra agora. E na segunda linha, está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela, não quer baixar, a próxima opção é o link Livros de Prabhupada. É só você clicar aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, primeiro canto, volume 2, volume 3, a coleção... O primeiro canto completo aí, você já encomenda, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. O que é, Bimala? Ih, não inventa não, hein? Não inventa não. Ah, tem que cantar. Tem que cantar o mantra. Tem que cantar esse mantra. Ai, Bimala. Nossa, como que eu vou achar aqui? Tem que cantar. Aí, não vou achar, Bimala. Você inventa coisa na hora, cantar um mantra antes de ler o livro de Krishna. Demora muito. Eu nem sei onde achar. Ai, ai, ai. Aí, ó. Não acha. Tá vendo? não acha Bimala. Ó, Parriman. Cantar de cabeça? Nossa, eu não lembro, Bimala. Nossa, o que você me inventa? Cada uma que você me inventa. Ó, tá passando o tempo, ó. Tá passando o tempo, Bimala. Aí eu cantei na live lá. É, mas foi aquele dia lá, mas eu tava lendo. Tá bom, sim senhora, a senhora que manda, vou tentar. Ah, queimar o filme, né? Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, hey. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, hey. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pariman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pariman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshaman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pariman. Nossa, deve estar tudo errado. Então, agora você quer que canta, então você pega a letra e deixa aqui para mim ler, porque eu sou ruim de serviço. Ô, Krishna Balaramarada, que cruz pesada, estou até suando frio aqui. Ó. Bom, paramos aqui. Ó. Solicitado pelo Senhor Krishna, Uddhava, nós vimos, né, nós paramos nesse ponto onde Krishna pediu para Uddhava ir lá consolar seu pai, sua mãe, que ele não voltou, né? Ele voltou e não voltou, lembra? Ele voltou e não voltou para Vrindavana. Na verdade, ele nunca saiu, né? Mas, esse ponto é bem complexo, né? É por isso que tem que estudar os livros de Prabhupada. Bom, na verdade, eu acredito que ele não voltou. Eu prefiro ver assim, porque assim dá mais néctar, tem mais néctar. Ele não voltou, tanto não voltou que mandou o Dava consolar o seu pai, sua mãe e as vaqueirinhas. Solicitado pelo Senhor Krishna, o Dava partiu imediatamente em sua quadriga e levou a mensagem a Gokula. Ele se aproximou de Vrindavana no pôr do sol, quando as vacas voltavam para a casa do campo de pastagem. O Dava e sua quadriga foram cobertos pela poeira levantada pelos cascos das vacas. Ele viu os touros a correr atrás das vacas para acasalar. Outras vacas com seus úberes cheios de leite a correr atrás de seus bezerros para enchê-los de leite. Uddhava viu que a terra inteira de Vrindavana estava cheia de vacas brancas e seus bezerros. As vacas corriam de lá para cá por toda a Gokula e ele ouvia o som da ordenha. Toda a casa residencial em Vrindavana estava decorada com a adoração ao Deus do Sol e ao Deus do Fogo para a recepção de convidados, vacas, brâmanas e semideuses. Cada lar estava iluminado com luz e incenso arranjados para a santificação. Por toda a Vrindavana havia belos colares de flores, pássaros a voar e o som do zumbido das abelhas. Os lagos estavam cheios com flores de lótus e patos e cisnes. Uddhava entrou na casa de Nanda Maharaja e foi recebido como se fosse um representante de Vasudeva, Krishna. Nanda Maharaja ofereceu-lhe um local e sentou junto com ele para perguntar sobre as mensagens de Krishna, Balarama e outros membros da família em Mathura. Ele pôde entender que Uddhava era um amigo muito confidencial de Krishna e, portanto, deve ter vindo com boas mensagens. Meu querido Uddhava, como meu amigo Vasudeva aproveita a vida? Ele está livre agora da prisão de Kansa e agora está com seus amigos e filhos, Krishna e Balarama. Por isso ele deve estar muito feliz. Diga-me sobre ele e seu bem-estar. Nós também estamos muito contentes porque Kansa, o demônio mais pecaminoso, agora está morto. Ele sempre tinha inveja da família dos diados, seus amigos e parentes. Agora, por causa de suas atividades pecaminosas, ele está morto e se foi junto com todos os seus irmãos. Deu uma limpada, né? Deixe-nos saber, por favor, se Krishna tem a lembrança de seu pai e mãe e seus amigos e companheiros de Vrindavan. Ele gosta de se lembrar de suas vacas, de suas vaqueirinhas, sua colina Govardhana, seu campo de pastagem em Vrindavan. Ou ele se esqueceu de tudo isso agora? Há alguma possibilidade de ele voltar para seus amigos e parentes para que nós possamos novamente ver a sua bela face com o seu nariz arrebitado e com os olhos de lótus? Nós lembramos como ele nos salvou do fogo da floresta, como ele nos salvou da grande serpente Kalia no rio de Amuna, como ele nos salvou de tantos outros demônios, e nós simplesmente pensamos o quanto somos gratos a ele por nos dar proteção em tantas situações perigosas. Meu querido Uddhava, quando pensamos na bela face e olhos de Krishna e suas diferentes atividades aqui em Vrindavana, ficamos tão extasiados que todas as nossas atividades cessam. Nós simplesmente pensamos em Krishna, como ele costumava sorrir e como ele olhava para nós. Quando vamos para a margem do rio de Amuna e outros lagos de Vrindavana, ou perto da colina Govardhana, ou campo de pastagem, nós vemos que as impressões das pegadas de Krishna ainda estão na superfície da terra. Nós nos lembramos dele a tocar nesses lugares porque ele os visitava constantemente. Quando sua aparição dentro de nossas mentes se torna manifesta, ficamos imediatamente absortos no pensamento dele. Nós pensamos, portanto, que Krishna e Balarama podem ser semideuses, chefes no céu, que apareceram perante nós como meninos ordinários, a fim de executar deveres particulares na terra. Isso também foi previsto por Gargamuni quando fez o horóscopo de Krishna. Se Krishna não fosse uma grande personalidade, como é que ele pôde matar Kansa, que possuía a potência de 10 mil elefantes? Além de Kansa, havia lutadores muito fortes e também o elefante gigante Kuvalayapida. Todos esses animais e demônios foram mortos por ele, justamente igual a um leão que mata um animal ordinário. Quanto maravilhoso foi Krishna pegar com uma mão o grande e pesado arco feito com três palmeiras juntas e o quebrou bem rápido. Quanto maravilhoso foi, continuamente por 7 dias, ele erguer a colina Govardhana com uma mão. Quanto maravilhoso foi ele matar todos os demônios como Pralambasura, Denukasura, Aristasura, Trinavarta e Bakasura. Eles eram tão fortes que até mesmo os semideuses nos planetas celestiais tinham medo deles. Entretanto, Krishna os matou tão facilmente quanto nada. Enquanto descrevia as atividades incomuns de Krishna perante Uddhava, Nanda Maharaja ficou emocionado e não conseguia falar mais. Quanto à mãe Yashoda, ela sentou ao lado de seu marido e ouviu os passatempos de Krishna sem falar nada. Ela só chorava incessantemente e escorria leite de seus seios. Quando Uddhava viu Nanda Maharaja e Yashoda tão extraordinariamente extasiados com pensamentos de Krishna, a suprema personalidade de Deus, e quando ele experimentou a sua extraordinária afeição por ele, também ficou extasiado e começou a falar como se segue. Minha querida mãe Yashoda e Nanda Maharaja, vocês são os mais respeitáveis entre os seres humanos, porque ninguém além de vocês pode meditar com tal êxtase transcendental. Tanto Balarama quanto Krishna são as personalidades de Deus originais, de quem a manifestação cósmica emana. Eles são superiores entre todas as personalidades. Os dois são a causa efetiva desta criação material. A criação material é conduzida pelas encarnações Purusha e todas atuam sob Krishna e Balarama. Sob e não sobre. Eu falei sob, Bimala, mas de repente a pessoa não ouviu direito, né? De repente eu não falei direito, eu não pronunciei direito, então estou tirando a dúvida aqui, né? todos estão abaixo de Krishna e Balarama, resumindo. Com sua representação parcial, eles entram no coração de todos os seres vivos. Eles são a fonte de todo conhecimento e todo esquecimento também. Isto está confirmado no Bhagavad Gita, capítulo 15. Eu estou presente no coração de todos e eu causo que a pessoa lembre ou esqueça. Eu sou o compilador original do Vedanta e eu sou o verdadeiro conhecedor dos Vedas. Se no momento da morte a pessoa puder fixar a sua mente pura em Krishna, mesmo por um momento, ela se torna elegível para deixar este corpo material e aparecer em seu corpo transcendental original, da mesma forma que o sol nasce com toda a iluminação. Ao passar desta vida assim, a pessoa imediatamente entra no reino transcendental, Vaikuntha, a morada eterna. Esse é o resultado da consciência de Krishna na prática. Desculpem. Se praticarmos a consciência de Krishna neste corpo presente, enquanto estamos numa condição saudável e com uma mente boa, simplesmente por cantar o Mahamantra Hare Krishna, teremos toda a possibilidade de fixar nossa mente em Krishna na hora da morte. Teremos toda a possibilidade, não é certeza, porque não basta cantar Hare Krishna, tem que cantar Hare Krishna com consciência de Krishna, em consciência de Krishna. Porque tanta gente aí, tantos demônios já cantaram Hare Krishna, né? E não acontece nada, né? Por quê? Porque eles não seguiram regras, regulações, eles não estavam em consciência de Krishna, com consciência de Krishna. Então, meu amigo, não funciona. Não recebeu o mantra de um mestre autorizado, qualificado e competente. Tem um monte de detalhes, é uma ciência, né? E quem se torna ciente se dá bem. Quem não se torna ciente continua aí se dando mal, quebrando a cara. Então, se isso for feito, então nossa vida será bem sucedida sem nenhuma dúvida. Similarmente, se mantivermos nossa mente sempre absorta em atividades lucrativas para desfrute material, então naturalmente na hora da morte deveremos pensar em tais atividades e novamente seremos forçados a entrar num corpo material condicionado para sofrer as três misérias da existência material. Portanto, permanecer sempre absorto em consciência de Krishna era o padrão dos habitantes de Vrindavana, como exibido por Maharaja Nanda e Yashoda e as vaqueirinhas. Se nós pudermos simplesmente seguir os seus passos, mesmo numa proporção mínima, nossas vidas com certeza serão bem-sucedidas e nós entraremos no reino transcendental Vaikuntha, a morada eterna de Deus. Minha querida mãe Yashoda e Nanda Maharaja, continuou o Dava. Não continua, vai continuar no próximo programa. Infelizmente vai continuar no próximo programa. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora na nossa rádio e, na segunda linha, está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela e não quer baixar, a próxima opção está ali, ó, Livros de Prabhupada. Já cliquei aqui, você clica aí, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, que tem essa história lá no décimo canto, também tem essa história com todos os detalhes. Depois você vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, onde se explica esses passatempos nos mínimos detalhes. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio,

fundador Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Kijai. Shri Shirada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai. Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jagannathapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaya Kijai, Brihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.